Nessa noite de Natal, eu sonhei com você. Mas quando eu acordei, você não estava aqui. Certeza que aquela estrela é você. Eu sei que você se foi, mas eu tenho um presente pra te dar. Quando você chegar, você chega. Quando você chega, quando você chega, achei que tinha te encontrado, mas aquele não era o seu sorriso. Triste e fui embora, sussurrando a nossa canção. Mas eu tenho certeza que aquela estrela é você. Eu sei que você se foi, mas eu tenho um presente pra te dar. Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar, você chega. Quando você chega, quando você chega, quando você chega, quando você chega, você chega, quando você chega, quando você chega, quando você chega. Certeza que aquela estrela é você. Minha estrela guia.